Hey, swaggy girl. E aí, menino? Tudo bom? Yes, tudo bem. Eu te chamei aqui porque eu tenho algo importante pra te falar. So, what's important? Tell me. Como é que eu vou dizer? I'm listening. Peraí. Bom, ok, naquele dia o sol tava quente, a gente prosseguiu. Você me apresentou sua nova namorada. Decepção. Perdi confiança em mim, SOS, um alerta no meu coração. Sente ciúme de você, da nossa relação. Levei um tempo para perceber, me apaixonei sem querer. Foi sem querer. See, I know you are the one. Você também. Right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. Espero por você. I'll be there. I know you are the one. Você também. Right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. You're my best friend and I love you dearly. When I'm ready to rest and I want you near me, got to learn my lesson till I grow weary. And I see clearly, it is you that I want by my side when I'm older. Wanna be the one to keep you warm when it's colder. Wanna be your prince and your sword and your shoulder. One sweet day. Não quero perder sua amizade. Isso é verdade, eu não vou te agarrar, eu não vou te atacar, eu não vou te forçar, mas só eu sou a melhor amiga, só em mim você confia. So, Tá tão difícil de esconder meu desejo por você. Eu não resisto a essa tentação, leve o tempo que levar, saberei te esperar. You are like family, I don't wanna put our friendship in jeopardy. When sex come into play, things tend to get funny. I love you so much, I wouldn't want to see you ever leave. And one sweet day, I'll be the one for you, and you be the one for me. But today, I'm not yet the man I want to be. I long to see you come to me and hold you closely constantly. But we got to be strong, yeah, we got to be. I know you are the one. Você também. But right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. Espero por você. I'll be there. I know you are the one. Você também. Right now, life has just begun. O tempo que levar. Please wait for me, and I swear. Come here. Ah, é. Ah, é.